favor, acho que prossiga a aproximação pistolo 7. Reporte passando a rotatória para a instrução de final ou espera na rotatória. Pode ser. Vamos para lá. Pode reduzir na aproximação, vai ter uma aproximação com o pistolo zero, vai ter que fazer uma espera aqui, aguarde para o final do set. Tchau. Pode iniciar um 360 no setor, pela sua esquerda, e reduzindo a velocidade, aguardando para o final do ano 7. Sente, homem abravado. Como no 738 estabilizado? Aguarda sim, pista vista. Como no 732, complete final do procedimento LS, amitone na frequência 118.95. É tempo. Código 1738, passando o marcador, baixar o trabalho. Ciente, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 20 graus, 10 nós, 1738. Ciente, de pouso. Lima Papa Kilo, prossiga. Papa Tango Lima Papa Kilo, ciente, plano de voo modificado 1315, desça para 2500 pés, vou na proa da rotatória. A lógica está concluindo o 360, vai executar outro, pode prosseguir para final, senhor. Já pode enquadrar agora o final do ano 7, reporte, Oscar. Posso. Como 0 no 5, chame centro, Recife na frequência 133.25, alterna 133.95. 3325, 3395, 0 no 5. Oscar, cheque trem autorizado por Zuno 7, vento 1, 30 graus, 8 nós. Baixar travado, Oscar. 738, solo Zuno 7, direito 209, solo. 209, bom Papapá Lima Golf Delta, fly direct ETAP. Direto bridge, intercepta o pêndulo 10 após conforme a rota do plano. Transponder 5072, controle 1208. Autorizado, 200 para o transponder também. Derrota, Dael, Leda, bridge, decolada 10, e até pêndulo 10. 072, transponder, 208, 2. Caso 4207, a pêndulo 10 até SMAP após conforme a rota do plano, coteja. Azul 4207, cotejamento correto, chame e pronto. Já vou chegar a estação, confirme. Solo os costelos 1-9, ok? Lima Papaquilo, aguarde para transferência. Controle, instalador, é o Trip 520, bom dia. Trip 5220, bom dia. Chegada a Mari, desce para nível de voo 070. QNH 10 no meio. A Mari para o 070, então recebeu o contato com o cara. Sim, estaciona identificação, trip 5220. Patango Lima, Papaquilo, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. 18.95. Afirmativo. Obrigado. Bom dia, Lima, Papaquilo. Papaquilo, prossiga pela Lula 7, aporte, Quilo. Papapá, Lima, Golf, Delta, descend 2,000 feet, Kinect 1016, cleared ILS final approach, point set. Down 2,000, clear for the approach, Lima, Golf. Bom dia, Arsã, 3295. Informação pelo, operação Guarulhos, Transfóbia. Direção 3895, Guarulhos, aprovado nível 340. Decolada pista 10, perfil de saída da EL. Linha da ponte direto grid, intercept uppers do Luno 6. Após conforme rota do plano, Arsã 3895. Transponder 5102, controle 120, decimal 80. Sou Azul 4207, passando para o táxi com 3 horas e 35 minutos de autonomia. 90 é o PLD, é o tema que eu discuto. 90 no meio. Trip 5220, desça para o nível de voo 050, autorizado o TAP da PT. 050, TAP, grava. Não, Fidel, para o resto de volta no estádio. Conforme, Lima Golf Delta. Eu pode sair. Papapá, Lima Golf Delta, complete final and contact the tower 118.95. 18.95. Papaquilo. Papaquilo, são as 27, autorizado para esse retorno até a Baitel e estacionar para nesse dia. Azul 4060, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste. Autorizado sinal do procedimento LS, pode ser utilizado. Oh, very good morning, Papa Papa Lima Golf Delta. We have just outside the Almark. Runway inside. Roger, Lima Golf Delta. Will you land on runway 10 or 17? We're going to take it at 10. Okay. Check all any gears on final, please. That we lost. Okay, clear to land runway 10, wind is 120 degrees on 0 knots. Runway 10, Lima Golf Delta. Está reautorizado 2000, conforme estabilizado no final do procedimento, o ajuste permanece no 096. Ativo, 3191, Galeão, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, curva direita, interceptor peso 10, após conforme rota do plano. Transponder 5104, controle 120, decimal 80, San 3171. 3191 corrigindo, seu transponder copiado 5104. Afirmativo, 5104. Correto, chame pronto, tá 3191. Camará. Estabilizado com campo à vista 4060. Completa final, chame a torre 1895, tamo bom. Continua a aproximação, vai dar autorização de pouso. A gente mantém, aguardando a autorização 4060. A 207 tá pronto? Tá pronto, tá 207. Galinha em matrícula, decolagem, siga a pista liberada. Delta solo aos 33 direito, 219 solo. Roger Lima Golf Delta Taxiway Alpha, hold short of Taxiway Juliet. Alpha short Juliet, yeah. Gente, mantém a posição. Zero zero de pouso, 120 graus, 120 nós. De pouso, 4200. E o 4207 decolou os 34 com o 208. 208, boa, azul 4207. De boa, azul 4207, Nadel, passa 1600. Bom dia, azul 4207, contato radar, escolha para o 300, autorizado Leda. Autorizado Leda, o 300, azul 4207. O ajuste no 096, 1510, autorizado a rotatória, informe visual com o aeródromo. O TRIP 5220 está estabilizado na cabeceira. 35220, completa final, torre 1895, tem um bom pouso. Prato, mal feliz. Zero de decolar, 120 graus, 120 nós. A Golf Delta appeared to cross the runway 17. 520 Livipouso, 100 graus, 8 nós, pista 10. 5220 Livipouso. 960 Decolos 38, controle 208. 208. Land 6740, identifique, autorizado por Odiduna, descida para 2000, ajuste no 0 no meio, informe no localizador. Odiduna, ajuste no 0 no meio, descida para 2000 pés, 6740, reportará no estado de comunicação. Controle Salvador, voo no 260, passa 3000 para 390, Tapuca. Bom dia, voo 1260, contato radar, suba para o nível 390, saída Puca. 0 aos 40 no solo, direito 2 lá no solo. Aguarde transferência de comunicações. Tá bem. Azul 4207, chama agora Recife. Frequência 13325 e alterna 1251 no teu novo. 3325, 251, muito obrigado. 4207. Livre acionar, chame táxi, portão 08. Camarada 319.